Alô, DJ Magno Calado! Tá aí, Magno! Você me conquistou, confesso. E a chama desse amor me aquece. Tomou conta do meu ser. Dia e noite eu penso em você. Pancadão Sound de projetos de som e manutenção em alto-falantes. Organização Rômulo Pressão e DJ Biel Pancadão. Manda.